Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews Tex. Pra você ligadinho aqui nessa Super Rádio. Seja muito bem-vindo. A partir agora tá no ar o nosso Programe-se. Muito bem, pra você ligadinho aqui na sua rádio favorita, seja muito bem-vindo. Aqui quem tá falando é Arônio do Texi. Gostou do circo? Vamos começando por aqui super bem. Pra você ligadinho aí em todo o Brasil, você que tá participando aí através do nosso programa, esse @hotmail.com. E também pra você que tá participando aí através do nosso Facebook. .com/programa isso no ar. A partir agora e até umas horas a gente faz companhia pra você, claro. Ó, parabéns aí pra você que faz aniversário hoje, tá trocando de idade, comemorando aí com a sua galera. A gente vai seguindo por aqui com muito sucesso e muita música. E vamos começar super bem o nosso programa esse de hoje, hein? Participação da turminha que tá mandando ver aqui no nosso e-mail e no nosso Facebook. Vamos lá então, pra começar bem. Programe-se. Vamos nós então com o nosso programa, esse primeira participação, pra você da ligadinho aí, tem agora um som bacana aqui pro meu amigo Kaique de Barão de Grajaú, sempre gravando as melhores propagandas lá em Barão de Grajaú e em todo o Brasil. Entre em contato lá com o meu amigo Kaique Estúdio, daqui a pouquinho eu passo o e-mail dele aí pra você acessar, você que vai realizar aquela festa e quer aquele esporte bem bacana. Entre em contato rapidão aí com Kaique Estúdio. E o mesmo aí tá afim de ouvir os sucessos com o Taime Thiago, foi daquele jeito. Acha com Nambi, ainda tem Jean e Júlio com Fernando e Sorocaba. Me diz aí, Naldo, pra fechar, meu corpo quer você. Tá começando bem aqui o nosso Programe-se. Você está ouvindo Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Bem feito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Vai! Foi daquele jeito. Barba de blusinha amarela, jeito safadinho que é bem a cara dela. Chegou me chavecando, papo de gavião. Pediu meu telefone, mas não te dei atenção. E ainda pedi pra minha amiga te falar que eu tava namorando pra não me incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado, parti pra cima dela. Eu fui me aproximando, chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na dormir. Você não quis, fiz, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, com chão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Você não quis, fiz, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, com chão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Amarela, jeito de safadinha que é bem a cara dela. Chegou me chavecando, papo de gavião. Pediu meu telefone, mas não te dei atenção. E ainda pedi pra minha amiga te falar que eu tava namorando pra não me incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado, parti pra cima dela. Eu fui me aproximando, chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na do menino. Você não quis, fiz, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, no chão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Você não quis, fiz, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Só você, vai. Você

dance. No dance. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu. O amor da sua vida era eu, o não era verdade. Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Beleza, então, turminha, tá aí a sequência gostosa que a Mayara curtiu lá em Campinas, São Paulo. MC Coringa, João Lucas e Marcelo, Cristina Aguilera e Gustavo Lima. Agora tá na hora da gente ir no nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais pra vocês. Segura aí, sai não! Fica aí! Programe-se! Daqui a pouco tem mais. Programe-se! Programe-se! De volta no seu rádio. Programe-se. Maravilha! De volta aqui na sua rádio. Aqui só toca sucesso. Você já percebeu, né? Que esta rádio aqui só toca musicão e a galera tá sempre interagindo com a gente. Bacana, sinônimo de sucesso, de audiência. Então você que tá aí nos ouvindo, tá afim de investir, tá afim de anunciar o seu objeto, tá afim de vender o seu peixe, é, liga pra nós, entre em contato aqui com a gente. A gente, claro, vai elaborar uma propaganda bacana e você com certeza vai vender aquele produto que tá aí preso na sua prateleira, que com telha de aranha e muita poeira, tá bom? Vamos nós! Esse é o nosso Programe-se, vamos continuar. Programe-se. Vamos continuando então com o nosso Programe-se. Agora tem o terceiro bloco, Eduardo Aníbal, Lapa, São Paulo. A turma de São Paulo sempre interagindo com a gente, de bem com a rádio, de bem com as nosco. É a turma tá dizendo aqui, olha, parabéns aí pela programação, pelo programa. A rádio tem uma qualidade excelente. E diz mais, hein? Diz mais. Tá pedindo aí que a gente mande um alô todos os dias lá pra turminha da Lapa, né? Até a turminha lá do Eduardo Aníbal, que tá sempre curtindo a gente através da internet. Obrigado, Edu!

está ouvindo Programe-se. Qual é? Por que tá me ligando essa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora. Não leva mal, eu já tô me lixando desse seu ciúme, bobo amor. Continua falando alto, a nossa conversa acabou. Eu já deixei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir. Nem sempre como você quer, encheu o saco, terminou. Não dá mais, quero distância, fica aqui larga do meu pé. Para de ficar pagando pau a toda hora, de ficar ligando sem parar. Maluca pirada, sai pela madrugada. Papo pra andar pra essa maluca pirada. Vai fundo. Vambora, meu pai. Vai fundo. Então eu vou. Eu vou, hein? Talento, vai. Posso ir? Vambora. Qual é? Por que tá me ligando essa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora. Não leve a mão, eu já tô me lixando desse seu ciúme. Eu não, eu sou de discutir por telefone. Falar direito, para de xingar, que eu tenho nome. Se vai continuar falando alto, a nossa conversa acabou. Eu já deixei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir. Nem se der como você quer, encheu o saco, terminou. Não dá mais, quero distância, mas só que larga do meu pé. Para de ficar pagando palma toda hora, de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Para de ficar pagando palma toda hora, e de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Hey! Para de ficar pagando palma toda hora, de ficar ligando sem parar. Para, maluca mundo pirada, mundo, mundo, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar aqui. Para de ficar pagando palma toda hora, de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Alexandre Pires, ela pode ser maluca, pirada, mas no fundo, no fundo, a gente gosta, não tem jeito. A gente gosta, eu gosto muito. Esse é o Programe-se. Do Programe-se. Pois é, turminha, esse é o nosso Programe-se. E daqui a pouquinho a gente tá de volta aí com tudo pra fechar legal com o quarto bloco. Bloco, eu falei broco, é porque tô brocado hoje. Com o quarto bloco ficou pra Cleomara, Nova Alvorada, Rio Grande do Sul. E vai ouvir daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. É dois palitos. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Estamos de volta por aqui com o nosso Programe-se. Deixa eu falar rapidinho aqui pra você participar. Basta você entrar lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou se preferir entrar lá no nosso facebook.com/programe-se no ar. Ó, pode entrar também lá no meu e-mail, textstudio@hotmail.com, tá bom? Tex, T de tatu, E de escola e X de Xuxa, estúdio sem E, só S mudo. Beleza? Entra lá e pode indicar as músicas que você tá afim de curtir aqui na sua rádio. Vamos lá então, pra fechar o nosso quarto bloco, como eu falei, Cleomara de Nova Alvorada, Rio Grande do Sul, pediu MC Leozinho, Toda Gostosa, Leo Magalhães, Nosso Casamento, e tem ainda Bruno Marx com Look of Heaven. E ainda tem também Munhoz e Mariano. Vamos curtir então a sequência da Cleomara. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. Desce, sobe, empina e rebola. Vem mulher, passa a noite com elas. Beija na boca, desce, sobe, empina e rebola. Toda

colocar para o bolso e já abro uma gelada. Se tiver mulher solteira, arrasta tudo lá pra casa. Simbora, vai, vai! Lá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, vocês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. Lá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, vocês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. Tá bombando a festa. Chega a mulherada, vocês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. Programe-se, programe-se. Infelizmente o nosso programa-se tá ficando por aqui, mas a gente volta na segunda-feira com muito mais músicas e participação da galerinha. Gente, valeu de verdade pela sua audiência, pela sua companhia e também pela sua participação. Espero contar no próximo programa novamente, tá bom? Um abraço e um beijo em té. E lembre-se, Jesus é a porta e o resto é parede. Eu fui! Esse é o Programe-se. O Programe-se.